4, desce para 4, meu pé na chegada, bom, fio ajuste no 0 no 3. 4, meu pé, chegada bom, fio 3304. Doutor, falador, bom dia, 3527, tem que levar uma proposta. Controle Salvador 5217. Nove, apenas para informação, helicóptero aí, a abdução de 2 horas, uma mira sem interferir. Relativo. Na 3063, se mantém o 050, chegada bom, fio ajuste no 0 no 3. Alfa e reporte essa chinete. Alfa, reporte essa chinete, Gol 1-9. Controle, o azul 4234, vai passar o nível 187. Chamo o centro. Estabilizado, localizador azul 4299. Torre 1895-4299. 295-4299. 4234, eu passo o nível 195, Recife, 12685, alterna 12545. 12065, alterna 12545, continue. A primária, 12685. Muito obrigado, 4234. Bom dia. Trip 5217, confirme a sua proa. Vou fazer da proa de Alagoas. Só tem condições de voar bom, fica presente? Voa então, 5217, proa de Bonf, para ingressar na chegada com o mesmo nome e reporte para início de descida. Positivo, a proa de Bonf, na chegada do mesmo nome, reporte para o 5217. Salvador, Matheus, Chanel 6312, frente da porta. Bom dia, Chanel 312, ADC para o nível 060, na chegada Mari. 060 na Mari. Boa, rápido, Chanel 6312. Mantenha a chegada, 6312. Dois, ciente, mantenha o ponto de vela. 2, ingressar Juliette, portão 62. Juliette, portão 05, desça para o 080, chegada Bonf, velocidade recomendada 2209. Uma, dois, dois, a linha mantém, 1-0. O azul 4299, seu solo foi o 07, chame o controle de solo 21 no decimal 9 para o táxi. 219. Solo Salvador, azul 4299, ligou para o táxi. O Sigma Alpha, repórter da Juliette. Repórter da Juliette, 4299. Salvador, aquele cordial bom dia, o Papa Romeu de Novembro Alfa, na prova da rotatória, visual com o campo. De Novembro Alfa, ingresso final 17, aguardo contato visual para autorização. Pouso. 70. Mandando o Rebelo dirigido, ele tem para o 070-5207. Oceanema 312, prossiga para 3.000 pés. Ajuste no 013. 3.000 pés, 3.000, 3.000. Eu vou afastar o braço crítico. Corredor forte, 20 milhas, decola da 197, curva pela esquerda, em conexão com a torre, para ingressar no corredor. 01-16, o transponder, controle 119.8. A 3304 para o sequenciamento, esquerda para a 195, esquerda 195, limite localizador. Esquerda 195. 3304, localizador. Controle Salvador, Romba 22. Romba 22, suba 1100, sai da Coral, vigilante. Romba 22, 1100, sai do Coral. Está presente direto Coral, Romba 22. Presente direto Coral, Romba 22. 6312, Alchiané, sovietor, presente proa, limite localizador. Você é proa limitado ao Alchiané, 6312. 6312, desça para 2000 pés, 1013. 2000 pés. 3663, desça e mantenha 3000 pés. Autorizado, chama o táxi. Chamaram o táxi, 3, vamos fechar. Com 9, não? 5, livre pouso na cabeceira no 7, vem da 9 Alfa. Luiz, que está livre o táxi, chama para o ingresso na 17. Para interceptar o localizador, esquerda, proa 160. Esquerda 160, 73304. Controle, meu amigo, 5217, retorno 40 para o 070. 5217, não mais de 70, agora desça para 4000 pés, 1013. 4000 pés, 5217. Oceana M3 no 2, para interceptar o localizador, direita 060. Direita 060. Oceana M3, desça para 2000 pés, ajuste no 016, tem condições de reduzir para 1809. Sim, positivo, tem condições para reduzir para 1809, para 2000 pés com 1013, da 3663. 180, 2000 pés, SAM 3663, reporte estabilizado. Reportado estabilizado, LS 10, SAM 3663. Fico 217, pelo da presente. Posição pelo da presente, 5217. Agora está confirmando o Bolsonaro de 3, 2, teste até aqui, 1, 2. 2000 pés, 6312, reporte estabilizado no ILS. Número 50, está ingressando na pista, que vai alinhar e manter a cabeceira 17. Autorizado. 304. Tá, 3304, complete a aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. A 3663, para o sequenciamento, irá manter a presente pro limitado pelo localizador. Ok, mantemos presente pro limitado pelo LOC, SAM 3663. Voo no 605, prossiga para 3000 pés, ajuste no 013. 3000, confirma no ajuste em Salvador no 013, 1013. Corre Salvador, tá 3304. Então, 3304, bom dia. O ajuste no 013, vento 090 graus, 09 nós, cheque trem, prática avançada, livre pouso no 0. Rebaixado e travado, livre pouso, tá 3304. Muito bem, 222. Afirmativo. Aprovado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá para 8895, ajuste 1013. Teve táxi via Índia lá no ponto de espera 18.900, obrigado, boa. Bravo que Luiz, mantenha a cabeceira no 7, temos Renato Raposo na 1-0. De grau, já 5 milhas. Torre 2895, com pouso 6312. 3-2, usa para mínimo e chama em torre 1895. Salvador, Boa, Xanem 3-2, bom dia, de aproximação, carga avançada, o ajuste na 013, a nave que precede é um Airbus da TAM com 136 nós para pouso na 1-0. Uno mil pés autorizado, Yankee Delta Thiago. A 3662, apenas para informação, tráfego em Duna, é um... um helicóptero a 1.000 pés sem interferir na aproximação. A 3663, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, tá? 3663. Mil pés, reporte estabilizado. 2.000, reportará. Controle 5217 na proa da posição pelo, 4 milhas para pelo, passando 5 mil pés. Com referência pode descer para 2.000? Até sem referência, 5217 pode descer para 2.000 pés. O ajuste no 013 é estabilizado no LS. Positivo, 2.000, ajustado 1013, reportará no ILS, 5217. Na 3663, estabilizado ILS 10. Na 3663, complete a aproximação, torre 1895. 1895, San 3663, bom. Salve Salvador, bom dia, San 3663, final pista 10. São 3663, bom dia, continua a aproximação, segundo para pouso, tráfego avistado, parágrafo que precede o Airbus da Avianca, com a 137 nós para pouso 90. Reporte baixado, travado, aguardamos que está livre. São 3663. Sabe que o Luiz decola separado após decolagem, faz espera no setor sul, aguardando autorização para cruzamento? Gente, Bravo Kilo Luiz, vento 100 graus, 099, livre decolagem, mantém setor sul e aguarda revisão para o cruzamento. Flip 5217, apenas para informação, helicóptero 1910, próximo de Duna, sem interferir na aproximação. Positivo, tem o mesmo onde quer, meu amigo. 05, reduza, 1909, centro e 90. São 3663, treina baixo e travado. São 3663, agora autorizou para pouso, informa o tráfego, decolou da 107 de pequeno porte, consciência do seu tráfego, irá fazer espera no setor sul, não irá ter sinal de aproximação. O vento 090 graus, 08 nós, livre pouso na 10, TAM 3663. Pouso autorizando a pista 10, TAM 3663. Solo Salvador, é o SMS 6225 para Brasília. 325 Brasília, 320 aprovado. Pronto, cópia. Na escuta, prossiga. Autorizado Brasília, 320. Rota via Pano, Nitz, Sapuí, por isso que 10 por moda conforto. Decola no zero com curva pela direita. Quais são? Curva esquerda, no perfil da Momo, subida Momo, transição Nitsa e após conforme plano. 5106 transponder, controle 119.8. Gente, aprovado 320 Brasília, saída Momo com curva à esquerda após a decolagem da pista 10, transição Nitsa e após rota conforme plano. 5106 no transponder e 198 controle. Sempre quando pronto, puxa lá. Chama Alex, muito obrigado. Escuta, doutor? Sim. Fene 0116 no transponder. Paciente. Bravo que Luiz, que visual com um Airbus da TAM. Na curta, cruzando a cabeceira para pouso no zero. Seria comprovado como o número de cruzamento, Verona? Gente, autorizado o cruzamento, na minha escuta aguarda a transferência. Posso livrar o campo. Autorizando 79, mantém ponto de espera, 915, tempo para pouso, já passou o stand. É, te mantendo. Salvador, bom dia, Trip 5217, passou externo, visual baixado e checado. Trip 5217, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso, o ajuste no 03, vento 100 graus, 089. Informe o tráfego, está cruzando o campo de pequeno porte, sente do seu tráfego, a 1000 pés. Ele está ciente, tem o mesmo multicast. Sente, bravo que Luiz, mantém me escute, agora transferência para controle. Vou indo pro do Lauro e estacionamento do pedágio. O trip 5217, tráfego já superado, livre pouso 10, vento 100 graus, 09 nós. Ok, autorizado o pouso 5217. Atras 663, liberou. 663, chame só de 219, não solo 3. Bom. Solo, TAM 3663. 3663, bem-vindo. Prossiga via Alfa, reposta Juliette. Alfa, reportar Juliette, TAM 3663. 119.8, bom voo, tá retorno. Torre Salvador, gol 1605, estabilizado e LS 910. Pelo 605, continua a aproximação, horário que precede, um ATR da TRIP, a 113 nós para pouso na 1-0. O ajuste no 0-4, reporte baixado travado. Gente, reporta na... Não, já está baixado e travado e aguardando a pista livre com o 605. E Luiz, que mantém o número pés no corredor forte, mas tudo bem, Manete. E aguardar no portão 612, no através do 612, uma viatura Follow-me que vai levar a sua aeronave até o portão de número 08. Aqui a gente está com obras nesse setor, é necessário a viatura Follow-me. Ok, pois vai aguardar através da 612 para nosso trator, tá 366. Após o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceira no zero. Após o pouso do gol, a linha mantém a no zero, que é 3,7 horas. Com 217, noção 26, Lívia de Leite, chame-se Paulo, 219, bom dia. Solo Salvador, bom dia, 35219, bom dia. 5217, bem-vindo, Alfa, aqui no Pátio 3. Alfa, aquilo bate 3, 2, 1, 1, 1, 7. Confirmar o vento para o nome 05. Positivo, vento 100 graus 099 do voo 1605. Livre pulso. Obrigado. Confirme, Delta Vista Sierra. Confirma a notificação, a informação não foi copiada, deu talvez certo. Alta Manati, mil pés, confirma. Delta Vista Serra, prossiga para altitude de tráfego, reporte passando 4.000 pés. 125, controle 199.8. Delta Vista Serra. Chegou 08, parte 4, chame para acionamento, táxi decolagem, atue agora em 198.95, ajuste 1014. Delta, bom dia, chame para táxi. No 605, no Sala 29, livre direito, no Sala Leandro 21, décimo 9. Comba 22, controle. Comba 22, agora 100 mil, para ingressar na terminal Lelos. Mantenha uma centena, se ele estará terminado, tirar o controle, 1201. Aqui Delta Charlie, confirme a sua altitude. E aqui Delta Charlie, sua altitude. Olá, Delta 7, confirme. Só um minuto. Quem é de Alfa e reporte essa Juliette. Altitude e localização. Confiado. Confiado, Yankee Delta Charlie, reporte através do Parque Pitotu. Novamente.